Ladra de salto, ela sabe como chegar. Toma de assalto, e você nem vai se ligar. Vira bandida, sempre disposta a agir. Só vive a vida, pensando em se divertir. Aquela que compra toda a vitrine, que fale todos os bancos. Um gole na dose de Martini, de virtua aos santos. Mina bandida te toma, te deixa em coma. Dona da zona no estilo, madona não pede carona, te joga na lona de Dolce & Gabbana, bolsa do Louis Vuitton. Dançar junto ao som, roubar seu moletom. Entre as luzes do neon, debaixo do edredom. Focos no réveillon, com um brinde de Chandon. Foragido, especialista em furtar coração. Deixando o bilhete marcado com o tom do seu batom. É boletim de ocorrência. Bota na residência, moda de alta frequência, não existe concorrência. Procure-se com recompensa, apure-se com uma sentença. Os comédia lá dispensa, que o futuro a Deus pertence. Ela nunca dá passeio, só marca sua passagem. Praticando seu crime, atiçando a malandragem. Ladra de salto, ela sabe como chegar. Toma de assalto, e você nem vai se ligar. Mina bandida, sempre disposta a agir. Só vive a vida, pensando em se divertir. É, das minas do tipo que ilumina a madruga, que depois do assalto te fornece a fuga. Batom na boca, maquiada nos cílios. Mas se vacilar, ela puxa o gatilho. Rosto de menina, corpo de mulher. Estudo científico, quer saber o que ela quer. Te enquadra pedindo fogo para o cigarro. Avisa que o sequestro é hoje à noite no seu carro. E na bandida, planeja sua vida. Como se não existisse amanhã. Pra nada ela liga, sempre decidida. Pois do jardim do Éden é a maçã. Tatuagens pelo corpo, ela fascina. Corpo de sereia, olhar de felina. Vestido a caráter, já combina com salto. Com olhar de assassina, ela planeja o assalto. Ladra de salto, ela sabe como chegar. Toma de assalto, e você nem vai se ligar. Vira bandida, sempre disposta a agir. Só vive a vida, pensando em se divertir. Ladra de salto, ela sabe como chegar. Toma de assalto, e você nem vai se ligar. Mina bandida, sempre disposta a agir. Só vive a vida, só pensando em se divertir.